dia, 6570, Alfa, próximo ponto de espera da Funda Zero, pronto, decolagem. Abixão 6570, autorizado, aliado de decolar, pistão 0, vento 100 graus, 10 longe. Isso, decolagem, pistão 0, alta cargo 6570. No 0 6570 decolou 10, controle 120 decimal 8. Tenha bom dia, 208, 6570. Bravo Romeo Sierra 7203, clear to cross runway 10, via Delta Alpha, report on taxiway Juliet. Registrando 3153, próximo ao ponto de espera da 10, pronto. Posição 3153, autorizado. Aniele mantém cabeceira no zero. Aniele mantém cabeceira no 3153. Autorizado, alinhada de decolar, pistão no zero, vento 100 graus e no zero nós. Vento autorizado, alinhada de decolar, o trânsito 9, Romeo Serra 7203, continue o táxi via Juliette, April 1, em diante o holding point. On holding point, call me back. Bom dia, Mike Eco Delta. Decolou 15, controle 120 decimal 8. 1208, graças ao trabalho. Guardião 02, prossiga. Autorizado decolagem, vento 100 graus, 09 nós, com proa sul. Bravo Romeo Serra, 7203. Clear to line up and take off, runway 10, wind 110 degrees, 09 knots. Guardião 02, decolões 19, chame o controle 120 decimal 8. 1208, camarada Guardião. Paulo Salvador na escuta do Tan Mike Yankee 3. Paulo Salvador na escuta do Tan Mike Yankee 3. Bravo Romeo Serra 7203, airborne at 21, contact Salvador Approach 120.8. Bravo Romeo Serra 7203, contact Salvador Approach 120.8, 7203. Solo Salvador na escuta do TAM, Mike Yankee X-Ray. Alô, Salvador, na escuta. Solo Salvador na escuta do TAM, Mike Yankee X-Ray. Solo Salvador na escuta do TAM, Mike Yankee X-Ray. Muito bom dia. Solo Salvador na escuta. Sinal da paralela, acabei de passar a Pituaçu e solicita a permanência na paralela mais próximo ao aeroporto. Temos uma manifestação lá. Aéreo dos 223, autorizado. Aniário decola pistola 0, vento 090 graus, 109. Mike e Juliette, Romeu, confirme intenções. Permanecer na vertical da paralela, mais próximo ao aeroporto, totalmente condicionado. Temos uma manifestação dos 100 terras acontecendo na vertical ao longo da paralela. Mike Juliette Romeu, não há tráfego a reportar, mantém escuta da torre. Vai manter sua escuta permanente, Romeu agradece. Solo Salvador do Tan Mike Yankee X-Ray. Pode chamar o controle, passarelo? Área 2223, decolou aos 28, controle 120.8. 208, obrigado, bom dia. Torre, o mais leste é o meu, já sobre a manifestação, totalmente condicionado. Vai seguir para redução de altitude, para captação das imagens, na sua escuta permanente. Ciente, Mike e Juliette Romeu. Tá, Romeu. Salvador, bom dia, o Mike, hein? Yankee X-Ray. 0-0-1-1-0-0-089. Novamente, clareza 1 no Rio, 5973. Rio 5973, decolou aos 33, controle 120.8, bom dia. 208, bom dia, 5973. Salvador, bom dia. Com nome é Índia. Uma 759, decola de imediato. Segura 759. Autorizado, alinhar e decolar, pista 10, vento 100 graus e 10 nós. Alinhar e decolar, gol 759. Torre de Salvador, bom dia, Golo 755, sinal, o trem ainda não está embaixo. Golo 755, continue a aproximação, aguarde pista livre, ajuste na 0 no 5. Guardando pista, 115. Papapapa, Mike, Juliette, Romeu, na escuta? Na escuta, Romeu. Na escuta, Romeu. Total, mantém ponto de espera. Mike, Juliette, Romeu, informa o tráfego, um Boeing da Gol na final da 10. Mantenha o setor sul sem interferir com o eixo da 10. Agradeço a colaboração, vai permanecer ao sul sem interferência com o eixo de aproximação da 10, Romeu. Uno 755, informa o tráfego à sua direita, um helicóptero mantendo 500 pés pairado no setor sul do aeródromo. Poxa, obrigado. Uno 755, tráfego não interferirá com o seu pouso, livre pouso na 10, vento 100 graus, 09 nós. Livre pouso, baixar travado, Golo 755. Golo 1759, decolou os 37, controle 120, decimal 8. 208, obrigado, bom dia. Salve Salvador, na escuta do Tom Mike, gente, aqui foi. Solo Salvador na escuta do Tom Mike Yankee Express. Total 9898, visual com boi na Gol na final. Após a passagem do mesmo, está autorizado alinhar e manter cabeceiro no zero. Total 9898. Zero 9970. próxima ponte espera número 2, ponte 3. Sideral 9970, vou até um ponto de espera. Espera um ponto de espera, Sideral. Voo na 755, no solo 40, direita 121, décima 1. Direita 121, voo na 755. Total 9898, autorizado decolar, pista 10, vento 110 graus, 08 nós. Então 9970, autorizado alinhar e manter, fechando a zero. Alinhar e manter, zero. Só 9898, decolou as 42, controle 120, décima 8. Total 9898, 108, bom dia. Sideral 9970, autorizado decolar para o chão 0, vento 100 graus, 099. Bom dia, amanhã 1649, autorizado alinhar e manter pista no zero. Vem manter na pista 1449 agora. Sideral 9970, decolou as 45, controle 120, décima 8. Gente. Mike Gillette é o meu? Mike Juliette 1, prossiga. Vou me afastar, aguardando na vertical do litoral, aguardando uma próxima. Gente, Mike Juliette Romeu. Graças pela colaboração, Romeu. Gol no 649, livre de decolagem, pista 10, vento 100 graus, 09 nós. Trip 5384, observe a rolagem do Boeing da Gol, está autorizado a alinhar e manter cabeceira no zero. Salvador é Papa Romeo Charlie Fox Juliette, bom dia. Papa Romeo Charlie Fox Juliette, bom dia, prossiga. Vai estabilizar na final do Madai. Gente, continue a aproximação. Aguarde a pista livre. Aguardando. Voo no 649, decolou os 47, controle 120, decima 8. 208, voo 149. Romeu Charlie Fox Juliette, confirme o pátio? É o pátio 3, a gente só vai descarregar e ela PC. Confirme só descarregar? É uma carga que vai descarregar, abastecer e já retorna. Gente. Tipo 5384, autorizado decolar pista 10, vento 110 graus, 089. Trip 5384, decolou as 48, controle 120, decimal 8. 120, decimal 8, trip 5384, grato, bom dia. Romeu Charlie Fox Juliette, livre pouso na 10, vento 130 graus, 09 nós. Livre pouso, Charlie Fox Juliette. Mike Delta, prossiga. Pressionar a chamada táxi Delta. Funcionamento 225. Poxa, na 6225, continua a aproximação, reporte marcador externo, trem de pouso baixado, travado, ajuste na 015. Voltará. Romeu Charlie Fox Juliette, no solo 50, direita, 121.1. Juliette Romeu, prossiga. Chame o controle, Mike Juliette Romeu, com proa pro CAB, evitando o eixo da 1-0. Controle 1-20-8, Juliette Romeu. Terno baixado travado, 6225 da hoje. Oxana é 6225, livre pouso na 10, vento 1110 graus, 08 nós. Livre pouso, 6225. Papai Serra, prossiga. Papai, chame em 1-21-1. Xené 6225, no solo 54, direita, 1-21-1. 21-1, Xené 6225. 02, por siga. Zero 02, informa o tráfego à sua esquerda, 400 pés, no litoral sul. É, intenção de pouso no Graia. Autorizado pouso direto no Graia, vento 110 graus, 08 nós, reporte no solo controlado, Guardião 02. Autorizado pouso no Graia, reporte no solo controlado, Guardião 02. Mike Eco Delta, autorizado táxi, reporte na Oscar, ajuste no 0 no 5. Aqui é a Delta, autorizado o ingresso, reporte alinhado e pronto, cabeceirão na 7. Mike Juliette Romeu, prossiga. Gente, Mike Juliette Romeu, mantenha a minha escuta. Aguarde para o cruzamento do eixo da 1-0. Zero 02 no solo 59, frequência livre. Papa Serra, livre Senar, chambara táxi. Mike Eco Delta, autorizado decolar, pista 17, vento 110 graus, 09 nós. Papapá, Mike Juliette Romeu, mantenha a linha do litoral, reporte na final de Serra Índia, Eco Índia. Torre de Salvador, bom dia. Azul 4299, estabilizado ILS 10. Mike Eco Delta, decolou 01 no controle 120 decima 8. Chama controle 120 decima 8, Mike Eco Delta. Azul 4299, livre pouso na 10, check trem, vento 120 graus, 07 nós. Livre pouso, azul 4299, com trem baixado travado. Rio 9811, no mantém ponto de espera. A serra, prossiga. Gente, Papa Serra. Gilete, homem, a torre.